Esses dias eu assisti um filme sobre um humorista paquistanês que conhece uma menina no meio do seu show. Ela faz uma piadinha ali pra ele no meio do show, eles acabam se conhecendo, eles acabam se apaixonando. E eles vivem um romancinho ali de 1 ou 2 meses, que acaba se tornando inviável por conta de continuar, porque primeiro a família dele não aceita o relacionamento, pelo motivo de que paquistaneses têm casamentos arranjados, certo? E ela acaba adquirindo uma doença meio rara, ela fica em coma e aí ninguém sabe direito o que ela tem. E isso acaba impossibilitando os dois ficarem juntos naqueles momentos de glorioso e fofinho amor. É um filminho, assim, razoavelmente bacaninha. Uma comédia romântica aí que tá explodindo nos meios indies. Ganhou algumas coisas aí como roteiro original. Ganhou algumas coisas também como atuação. Nesses festivais aí que ninguém vai, que ninguém assiste. Mas que tem uma nota muito boa o filme. Isso me chamou a atenção, fui lá e fui ver. O filme em si não tem nada demais, assim. Ele é um filme, é uma comédia romântica sobre um amor que tem tudo pra dar errado. Acaba dando errado, mas no final as coisas meio que se resolvem por cima, mas acaba resolvendo. É uma comédia romântica, galera, e você vai chorar agora pelo spoiler, mas não vai te atrapalhar em nada a experiência de assistir o filme, porque não é um filme assim que exige plot twists inacreditáveis e não é um filme imperdível também. Então tome esse spoiler aí na tua cara. O filme chama The Big Sick, A Grande Doença, que também é uma tradução ali bem da mais ou menos, mas ainda combina com o contexto ali da parada e talvez valha a pena você perder ali 1 hora e meia caso você queira se divertir sem grandes danos ao teu cérebro ou à tua paciência. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente faz quando o amor ele é impossível, sabe? Porque é isso, né? Às vezes na nossa vida a gente se apaixona por pessoas que fica completamente inviável a gente se apaixonar. Tem muitos casos que a gente deixa, não, muitos casos, a maioria dos casos a gente acaba deixando pra lá, não investe ou enfim, não acaba perdendo esse tempo. Que também não sei se é perda de tempo, mas se é inviável talvez seja. Então na maioria das vezes a gente deixa pra lá, sofre quieto e fica aquela coisa platônica que você nunca vai saber se vai dar certo ou não, se daria certo ou não, e acaba não investindo. Mas e se a gente resolvesse tomar atitudes, né? O que que aconteceria, o que a gente faz quando o amor ele é impossível? Eu trouxe algumas ideias aqui pra vocês do que nós todos, enquanto seres humanos, poderíamos fazer. O primeiro motivo de todos é, e quando o amor é impossível? A gente se afoga em drogas como açúcar e tristeza. É óbvio, né? Eu acho que essa é a alternativa mais fácil e talvez a mais comum, né? Quilos de sorvete assistindo dramas incomuns na televisão ou Netflix, que é muito mais comum. Você pode também fazer músicas com textos peculiares, né? Como encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado, seu nome junto ao meu. Ou ainda, vagabundo, amor infiel, coração de papel, você é vagabundo. Você pode fazer aí letras de música, que não necessariamente devem ser bregas, elas podem ser ruins mesmo. Como qualquer sertanejo dos anos 90. Você pode também sequestrar a pessoa, né? E viver um romance com cara de síndrome de Estocolmo. Você pode morar debaixo de uma ponte, como eu. Né? Como você pode perceber, nesse momento eu tô vivendo em situação de rua. E desculpa pelo movimento aí que passa em cima do meu viaduto. Então você pode sequestrar a pessoa, né? E viver um romance com cara de síndrome de Estocolmo. Você pode, sei lá, adquirir um cachorro, um gato, passarinho não, porque faz muito barulho e tem pena. E pode viver esse amor honesto que é o do animal. Honesto que não te dá muito trabalho, apesar de te dar um pouquinho de gasto. o que talvez não seja tão gasto assim quanto o outro ser humano. Que dá bastante gasto, pensando bem. Você pode abrir o Tinder e espalhar por lá o que te sobrou de amor próprio. Porque normalmente paixões te deixam no restolho do amor próprio. E aí você pode gastar o resto das suas fichas apostando em pessoas desconhecidas, das quais você avalia apenas pela imagem corporal. O que é uma atitude suspeita e de, no mínimo, muita coragem. Por isso, o que te sobrou de amor próprio. Até porque eu acho que, enfim, deixa pra lá, não quero falar isso. Você pode gravar um podcast. Você pode voltar a morar com a sua mãe. Você pode fazer inúmeras coisas. E você pode encarar o efeito Romeu e Julieta, e que é a história clássica, né, de duas pessoas que se apaixonam, o amor é inviável, eles pagam um preço e aí acabam quebrando a cara e destroem duas famílias, morrem e vira uma desgraceira toda em nome de uma paixão e de um amor que talvez não durasse, um casamento que talvez não durasse o primeiro almoço de domingo. Já pensou? Que merda, cara. Romeu e Julieta casa e aí eles têm um futuro assim muito bosta, sabe? Tipo um casamento decadente, Romeu puta alcoólatra assim. Começa a criar barriga de chope, sabe? Volta pra casa tardão da noite, assim, Julieta desesperada, já com o terceiro filho no colo e os outros dois, tipo, desamparados pra caralho. E ela não suporta mais, arruma as coisas e vai embora e abandona Romeu na merda e provavelmente na cova que ele mesmo cavou. E você, o que, que você faria com um amor impossível? Quais são suas sugestões para esse tipo de situação merda que a gente acaba vivendo no dia a dia? Comenta aí, se você gostou, dá um salve, se não gostou, dá um salve também. Compartilha essa bagaça, porque podcast é uma mídia que está precisando de popularidade, e é uma mídia muito interessante, que dá para fazer várias coisas bacaninhas e legais, e é um jeito também de você ocupar o seu tempo com coisas diferentes, que derivam de séries na Netflix, ou vídeos no YouTube, ou qualquer coisa do tipo. Uma mídia de diferente de consumo, né? E a partir do momento que você entende como consome esse tipo de conteúdo, você descobre lugares assim inacessíveis dentro da cultura popular das interwebs, certo? Eu sou o Gabriel e esse é mais um podcast que não tem nome. Se você tiver sugestão também de algum nome, por favor, me indique, porque eu tô precisando. E na verdade eu até tinha um nome, mas eu não sei se ele combinaria com a proposta do que eu quero fazer, e também não sei até que ponto vai o que eu quero fazer, entendeu? Então, seria muito além do hype o nome disso daqui, porque a gente eu pegaria obras assim hypadas pra caralho e tentaria tirar algumas coisas que vão além do hype, ou que ninguém fala, ou que ninguém pensou sobre isso. Mas eu não sei, se você tiver uma sugestão melhor, uma ideia melhor, vai ser muito bem aceito. E mais uma vez, desculpe por eu morar aí, ó, debaixo da ponte e ter esses barulhos de estrada dentro do seu ouvidinho. Certo? Um beijo na sua alma, fiquem com tudo e um grande abraço.